isso aí, rapá. Ninguém vai conseguir me deletar. Meu objetivo eu vou alcançar. Eu tô no jogo pra ganhar. Mas um guerreiro do gueto, direto do beco, quebradas e vielas, a maldade aqui impera. Sem desistir, a rua é meu recinto. Nela eu convivo de domingo a domingo, batalhando na honesta à procura do conforto. O dinheiro ainda é pouco, mas vale o esforço. Nascido e criado na verdadeira malandragem, fazendo a correria sem tarde, sacanagem, sem perder viagem, na honestidade. Vagabundo guerreiro, não tá de passagem. Eu vim pra ficar, ninguém vai me excluir. Deletei todo o crime, por isso eu tô aqui. Eu tô pra firmar com os verdadeiros, distante dos vermes que se dizem companheiro. Rumo à vitória, quem merece chegar lá. O jogo é muito louco, mas eu tô é pra ganhar. Eu continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro. Continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro. Assim vou seguindo, sempre no ataque. Quem joga recuado não ganha o combate, muito menos a guerra. Essa é a vera, palavras verdadeiras e muito sincera. Aviso pros pela, minha rima atropela. Junto com a base eu fazendo a capela. Os comédia amarela, agora já era. Fazendo os corre nas ruas de terra. De chinelo no pé, de boné pro lado. Na mochila tem CD, não fico parado. Por dias e noites na atividade, essa é minha realidade. Sem tarde, maquiagem, a inveja me ronda por todos os lados. São Jorge me deixou de corpo fechado, por Deus abençoado, totalmente iluminado. O jogo é louco, mas tô conectado. Eu continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro. Continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro. Agora vem a lembrança, quando era criança. Palavra da mãe, não perde a esperança. Vai, corre atrás que um dia alcança. Depois da tempestade que vem a bonança. Isso me guiou pra ser o que sou. Lutador, gladiador, vagabundo, guerreiro. Errar é humano, não sei quem disse. Exagerar nessa porra é pura burrice. Assim é meus versos, simples e sincero. Não procuro palavras no dicionário Aurélio. Eu sigo na rua, vivendo a real. Percorro na trilha, sempre na moral. Junto e misturado com vários irmãos. Salve, salve toda a rapa, tamo junto na missão. Essa é a saga de mais um nortista. Lobão MC no jogo da vida. Eu continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro. Continuo no jogo, visando o topo. Ninguém me deletou, por isso aqui estou. Continuo no jogo, visando o topo. Pra quem não acreditou no vagabundo guerreiro.